É, anota mil. Eu fico desesperada quando eu não falo contigo, porque eu não tô conseguindo mesmo. Por isso que eu não tô ligando. Agora eu consegui. Tá bem, tá bem. Olha aí, ó. O garçom. Ó, olha aí, ó. Olha aí a homenagem. Tá, vamos ver. Aí, Marion! Feliz aniversário! Parabéns pra você! Feliz aniversário! Beleza, beleza! E um abraço pro Coixinho também! Tá legal, valeu, Zuma! Tá? Valeu! O garçom, porque ela adora o garçom, tá? Tá bom, se der tempo eu rodo, tá? Tá. Tá, um beijo pra ti, teu programa é nota mil. Valeu, obrigado, querida. Vamos de música, Sidney. Antônio Carlos Vasco Pires pediu o Amado Batista, Borboleta Azul. Depois o Cigano pediu pra ouvir aí o Alemão do Forró Fica Amor. Fica amor, por favor, achavam. Ficar junto que contigo me amarrou. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar e só de corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar e te cheio de beijos. Só não é bom quando você diz que vai embora. Bora balançar. Só escuta o chiado da chinela, olha. Programa líder em audiência, Adalim Medeiros Show. Você já conhece o portal rs.gov.br. Ele é um facilitador de serviços públicos para o cidadão. E agora, com o meu rs.gov.br, o atendimento está ainda mais personalizado. Você pode acompanhar solicitações e protocolos, acessar seu histórico de interações com o Estado e receber recomendações de serviços de acordo com seu perfil. Também dá para pedir ajuda para a Guria, a nossa inteligência artificial. Acesse lá. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Rádio Tupanci AM 1250. Em breve no FM 96.7. Uma emissora do grupo Nossa Zona Sul. Tupanci 66 anos. A rádio que te ouve. Chegou o Festival do Cartão Luiza na Magalu. Neste final de semana você garante ofertas imperdíveis com 24 vezes sem juros no Cartão Luiza. Galaxy A6 por apenas 10 vezes de R$89,90 sem juros no Cartão Luiza. Geladeira Electrolux Inox 480 litros, R$278 sem juros no Cartão Luiza. Smart TV QLED TCL 55 polegadas com até R$300 de desconto em cupom. E tem mais, você ainda aproveita um delicioso café da manhã nas lojas participantes. Corra para Magalu mais próximo de você. Promoções válidas até dia 6 de julho ou enquanto durar os estoques. Festival Cartão Luiza, para economizar e sair com tudo. Em Pelotas, na rua Andrade Neves, 1967, em frente à Galeria Malcom. Na terra do doce, história brilhou, um novo capítulo começou. Receitas mágicas, toque especial, alegria que vibra, doce no ar. Vena Doce. O Cirnet apresenta Vena Doce, de 16 de julho a 3 de agosto. Patrocínio Banrisul e Sicredi. Apoio Gelei, Ecovia Sul e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Pelotas. Realização CDL Pelotas. Você já conhece o portal rs.gov.br. Ele é um facilitador de serviços públicos para o cidadão. E agora, com o meu rs.gov.br, o atendimento está ainda mais personalizado. Você pode acompanhar solicitações e protocolos, acessar seu histórico de interações com o Estado e receber recomendações de serviços de acordo com seu perfil. Também dá para pedir ajuda para a Guria, a nossa inteligência artificial. Acesse lá. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. É hora da ação. É hora da vacinação. A vacina contra a gripe protege você do vírus da influenza que circula no inverno e pode causar doenças respiratórias graves. A vacina é gratuita, eficiente e muito segura. Evite internações. Procure um serviço de saúde e vacine-se. Vacinas salvam vidas. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Olá, amigos e amigas, é isto mesmo. É, Mãe Dina aqui mais uma vez com vocês, graças a Deus, graças a Oxalá, meu Pai. E lembrando a todos que já estão acostumados aí a ouvir aqui a Mãe Dina, eu trabalho com o Pai Jerônimo, com essa força de Xangô, e ele, que é um homem, um espiritualista preparado, é o Babalorixá da Bahia, com esta força poderosa. E junto comigo aqui, Mãe Dina, nós temos trabalhado por muitas e muitas pessoas que vêm nos procurar. Então você que está aí com toda a tua vida enredada, tudo atrapalhado, você pode ter sido vítima de uma feitiçaria, aquele trabalho pesado de vodu que lançaram na tua vida, que jogaram em você e de repente tudo vai mal na tua vida, nada dá certo. Agora, uma coisa eu posso garantir para você que vai vir aqui na consulta espiritual conosco. Mãe Dina e Pai Jerônimo trabalham para resolver. Quebra de olho grande, quebrar essa barreira, essa maldição desta carga negativa de inveja que está aí na tua vida, minha amiga. Que o teu comércio não vai para frente, a tua empresa está sempre no vermelho, você desanimado aí com a tua agricultura, com as tuas criações, que muitas das vezes pode ter uma carga negativa, até mesmo de um mau olhado, de um olho grosso nas tuas coisas. Está na hora de mudar tua vida, deixar tudo isso para trás, com a ajuda espiritual da Mãe Dina e Pai Jerônimo. E atenção, gratuitas, por tempo limitado. Quarta e quinta-feira, atendemos em Pelotas, na Rua Major Cícero Góes Monteiro, 162. Ligue agora, 991-384090. Fiquem com Jesus! Já sentiu uma dor que parece que não te larga? No frio, parece que essas dores se espalham e incomodam ainda mais. A Dose Exata criou a pomada Mil Dores, com ação anti-inflamatória e analgésica, para aliviar rapidamente dores musculares e articulares. Com a pomada Mil Dores, você sente alívio na hora e pode voltar à sua rotina com muito mais conforto. Garanta sua pomada Mil Dores na Dose Exata Farmácia de Manipulação, na Rua Marechal Deodoro, 702, esquina 7 de Setembro. Se preferir, peça pelo telefone 3025-1616 ou no WhatsApp 981-17-7171. Alivie suas dores com a pomada Mil Dores da Dose Exata. Mercadão dos Óculos. Grande promoção de lentes fotossensíveis com 50% de desconto. Ouvintes da Rádio Tupanci, você comprando as lentes da armação sai por R$1. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 9 às 7 da noite, sem fechar o meio-dia. Sábado, das 9 às 4 horas da tarde, sem fechar o meio-dia. Rua 7 de Setembro, 315. WhatsApp 992063429. Mercadão dos Óculos. Quase esquina Chapariz da 7. Chegou o Festival do Cartão Luiza na Magalu. Neste final de semana você garante ofertas imperdíveis com 24 vezes sem juros no Cartão Luiza. Galaxy A6 por apenas 10 vezes de R$89,90 sem juros no Cartão Luiza. Geladeira Electrolux Inox 480 litros, R$ 278,00 sem juros no Cartão Luiza. Smart TV QLED TCL 55 polegadas com até R$ 300,00 de desconto em cupom. E tem mais, você ainda aproveita um delicioso café da manhã nas lojas participantes. Corra pra Magalu mais próximo de você. Promoções válidas até dia 6 de julho ou enquanto durarem os estoques. Festival Cartão Luiza, para economizar e sair com tudo. Em Pelotas, na Rua Andrade Neves, 1967, em frente à Galeria Malcom. Adalim Medeiros Show. A conexão com o povo. Um onde estão teus olhos? É, e a hora conferindo comigo a hora de agora. Faltam 29 minutos para as 8, 29 para as 8. A temperatura na marca dos 4 graus e 5 décimos. E o telefone toca. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Oi, Genesi. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Hoje tá bom, né? Ah, hoje tá bem melhor, né? Aham. Não tem vento, a temperatura aumentou um pouco, então a sensação tá boa. Sensação tá boa. É verdade. Adalinho, bom, eu vou na carona de todas as músicas, né? Inclusive na carona do Ricardo. Aí eu quero homenagear a Marion, que tá de aniversário domingo, parabéns pra ela, toda a felicidade do mundo. Ela continue sendo essa pessoa que ela é, tá? Tá bem, tá bem. E o meu aniversário é amanhã. Olha, aniversariante do amanhã. Aham. Uhum. Olha aí, parabéns, Genesi, parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Tá, olha aí a homenagem do programa. Feliz aniversário, feliz aniversário. Tá aí a homenagem do programa, Genesi. Muito obrigada, continua sendo esse amigo que tu é, sempre nosso amigo, sempre nos atendendo com carinho, tá? Tá bem, querida, tá bem. Tudo de bom pra ti pro Queixo aí, tá? Valeu, querida, tudo de bom. Você bem sabe. É, e por que comer uma maçã por dia pode te deixar longe da farmácia? É, maçã faz muito bem, né? Uma por dia, Dalinho? Uma por dia. Eu como quatro. Exagerado. Fim de semana começa gelado em ao menos 6 capitais. Velório de Diogo Jota e Irmão começa hoje em Portugal. Telefone tocando, alô, bom dia. Não, caiu a ligação. Fluminense encara o Al Hilal hoje pelas quartas, tá bem? Jogo será às 16h, né? Sim? É, às 16h, essa morte do Jota aí, do Diogo Jota, o irmão, uma morte brutal. Furou o pneu da Lamborghini que eles andavam. Sim. Ela bateu e pegou fogo, tio. Meu Deus do céu. É. Furou o pneu. Era jogador lá em Portugal. Ele era jogador do Liverpool, o Diogo Jota. O irmão era do Penafiel. Inclusive da seleção portuguesa, o Diogo Jota, um grande jogador aí, que uma morte estúpida, um estouro do pneu da Lamborghini, morreu. Faz uma fatalidade, Daniel. Ok, tá bem. Ah, vamos de música. Nilo Lopes pediu. Odair José, Eu, Você e a Praça. Depois, o Luiz Orlando pediu para ouvir o Evaldo Braga, A Cruz que Carrego. Encostei o meu carro na praça e você, um tanto sem graça, sorriu pra mim. Sem querer eu olhei em seus olhos, sem saber segurei suas mãos e começou assim. Um longo silêncio entre nós, a sua presença calou minha voz. Tanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer, mas não disse nada. Encostei o meu corpo no seu e um novo desejo nasceu entre nós dois. Seus carinhos me deixavam louco. Nosso tempo era curto e tão pouco, e deixamos pra depois. Um longo silêncio entre nós, a sua presença calou minha voz. Tanta coisa eu tinha guardado

não existe esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, desprezo e mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me Audiência, Adalim Medeiros Show. E a hora conferindo comigo, a hora de agora, faltando 19 minutos para as 8. Eu falei 19 para as 8. A temperatura na marca dos 5 graus. Olha, você é nosso convidado a participar a partir das 14 horas na União Gaúcha, neste domingo, dia 6 de julho. Haverá apresentações artísticas de escolas e entidades tradicionalistas. Também teremos comida típica boa, pescarias e brincadeiras. Venha participar. E o mais importante, toda a renda será revertida para uma causa beneficente. É neste domingo, na União Gaúcha, a partir das 14 horas. Arraiado bem. É, vamos lá, vamos participar. Telefone tocando, alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, quem fala? É o Luiz da C3. Ô, meu amigo Luiz, como é que tu tá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. É o Luiz da C3. Fala, Luiz, tudo jóia? Tudo bem, Adali. Tudo bem, Luiz, tudo bem. Adali? Oi. Eu queria fazer um pedido pra prefeitura aí, tipo, pra mim se desse uma olhadinha por nós aqui, cara. Sim, o que que houve? Nós temos um baixo d'água aqui, tia, não é isso nada, não tem nem o cara sair pra cidade, o cara não tem como sair calçado, né, tia? Mas que barba, encheu a Z3 aí? O cara quer sair de carro também, não consegue sair, né, tia? Fica só pelo telefone aí, Luiz, se não complica, porque pelo rádio dá o... O rádio dá o delay, né, então no telefone... Então assim, Dali, a gente quer ir pra cidade, a gente não consegue sair, tem gente que trabalha aqui também não consegue sair, a estrada tá debaixo d'água, né, tia? Que bárbaro, como subiu a lagoa, né? Subiu bastante. Aqui em casa tá na frente da calçada. Eu pra se mexer mais um pouquinho, vai entrar água nas casas tudo aqui, né? Que esse coisa. Canto onde eu moro aqui, né, tia? Que coisa, hein? Que coisa. Tu vê os caras que trabalham, tem cara que tá do outro lado da ilhada aqui, trabalha nas granjas aí de moto, também não consegue passar, né, tio? O risco de meter uma moto dentro d'água aí é um baita prejuízo, né, tio? Sim. E aí, o que que a prefeitura pode fazer? A prefeitura tem uma solução muito boa de fazer aqui, cara. É só ter uma bombinha aí, tio, uma bombinha aí mais ou menos de 25 ou de 20, aí já resolve o problema, tio. Então, alô, turma da prefeitura, vamos atender aí os moradores da Z3, né? Que é dali? Oi. Ali no Cedrinho fizeram um trabalho muito bom, até estão de parabéns, a prefeitura está de parabéns aí, fez um trabalho muito bom no Cedrinho, não deu mais problema no Cedrinho, né, tio? Eu queria ver se resolvesse o nosso canto aqui, né, tio? Tá bem, Luiz, fica aí o pedido, vamos ver se a prefeitura atende, tá? Não, se a gente tivesse, nós tivesse condições aqui no nosso canto, nós ia comprar uma bomba pra botar ali, né, tio? Aqui é muito fácil de fazer, fácil, até uma moto-bomba meia grandezinha aí já resolve o problema, né, tio? Tá bem, então fica aí a dica, né, pro pessoal da prefeitura. Tá bom, Dali. Muito obrigado, viu? Um abraço, viu? Um grande abraço, Luiz. Tudo tchau, de tchau. Bom. Tchau. Tarifa social de energia elétrica passa a valer amanhã. Sargento da PM que agrediu mulher em garagem é afastado das ruas. R$1.300.000 caixas de sapato e que seria feito com o dinheiro apreendido. Isso foi em Foz do Iguaçu. Marido acessou contas da esposa após matá-la envenenada. E a hora, conferindo comigo, a hora de agora, faltam 14 minutos para as 8, 14 para as 8. Adalim, hoje tem festa na rádio, né? Aniversário do programa Hora Marcada, do Sérgio Correia. É, até as 2 horas da tarde a programação vai ser do Café Aquários, aqui na esquina do Pecado, né? Então, eu estou participando para trazer o nível do Guaíba. Sim. Que baixou muito, por isso que está vindo pela Lagoa, né? Baixou muito o nível do Rio Guaíba, 2,99. É, 2,99 está baixando 1,2 cm por hora, o nível do Guaíba. O Vale dos Sinos, o nível do Rio dos Sinos, 4,55, ainda acima da cota de inundação, está baixando 0,2 cm por hora. É os únicos dois rios que estão com a sua cota alta. Aqui pela Lagoa dos Patos deve vir, essa descida da água deve vir para a Lagoa dos Patos, que preocupa muito o Rio Grande. Está em estado de emergência Rio Grande, porque várias pontos de Rio Grande, principalmente as ilhas, estão com a água já tomando conta das casas. Então é preocupante agora, essa água vai descer e a lagoa está assoreada. Sim. Canal da Barra, Rio Grande, muita sujeira dali. É galho de árvore, pedaços de madeira, muita sujeira saindo do canal da Barra do Rio Grande. E, então essa água está saindo. Agora atenção redobrada das autoridades com relação a Z3, a Pontal da Barra e Rio Grande, a Ilhas Marinhas. Ok, obrigado pelas informações, Sidney Cuecho. Ex-diretora de presídio é investigada por romance com preso e corrupção. Elefanta mata turistas durante safari em parque na Zâmbia. Mulher indiciada, após fingir ter câncer, arrecadou R$60 mil em doações. A hora você confere comigo, 12:12, faltando para as 8, para fechar o programa de hoje, atendendo o Antoninho, lá de São José do Norte. Vamos ouvir o Adélcio Moura, o telefone toca. Depois, o Putinelli pediu John Lennon, Stand By Me. Deu valor e foi embora. Por ela vivo procurando dia e noite, 24 horas. Por ela vivo procurando dia e noite, 24 horas. Pois este grande amor que um dia me deixou, eu sei que vai voltar. É tudo que eu preciso, pois o meu coração não para de chorar. O telefone toca, eu corro pra atender, naquela esperança de ser meu grande amor. Aonde está você? O telefone toca, eu corro pra atender, mas ele fica mudo, não ouço sua voz. Aonde está você? Amor que não me deu valor e foi embora. Por ela vivo procurando dia e noite, 24 horas. Por ela vivo procurando dia e noite, 24 horas. Pois este grande amor que um dia me deixou, eu sei que vai voltar. É tudo.

adeus. É, gente, tô indo embora pra voltar segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 6:30 da manhã, aqui na Tupanci. Em meu nome, em nome do Sidney Cuesho, que esteve na mesa de áudio, o nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia. O convite é para que você continue ligado aqui. Já está chegando aí as notícias do Bom Dia Zona Sul. Depois, Sérgio Correia e o Hora Marcada. Bom final de semana para todos e goodbye, bye bye. Goodbye, bye bye, meu bem. Goodbye, bye bye, meu bem. Goodbye, bye bye, meu bem. Gostei a me decidir. Goodbye, bye bye, meu bem. Goodbye, bye bye, meu bem. Goodbye, bye bye, meu bem. Eu vim pra me despedir. Você se lembrar que a saudade lhe fizer chorar, não se entregue não. Pense bem no que você me fez, e agora chegou sua vez. E a tristeza vai mudar então pro seu coração. Goodbye, bye, bye, meu bem. Goodbye, bye, bye, meu bem. Gostei a me decidir. Goodbye, bye, bye, meu bem. Goodbye, bye, bye, meu Vou dizer adeus, Não sei se eu vou voltar. Vou fazer uma casinha no alto do morro. É tudo que eu pedi pra já. Sair dessa cidade, soltar o meu cachorro, fugir da Babilônia. Quero ouvir! Fazer uma casinha no alto do morro. É tudo que eu pedi pra já. Sair dessa cidade, soltar o meu cachorro, fugir da Babilônia. Tupanci AM 1250, em breve no FM 96.7, uma emissora do grupo Nossa Zona Sul. Tupanci 66 anos, a rádio que te ouve. Agropecuária Salaberry, desde 1994, abastecendo as cidades de Pelotas, Jaguarão, São Lourenço, Santa Vitória do Palmar e Arroio Grande com produtos agropecuários, pet shop, ferragens e bazar. Agropecuária Salaberry, o único lugar que você precisa passar antes de ir para a fazenda. Em Pelotas, Avenida Fernando Osório, 1531, e Marechal Deodoro, 713A. Aniversário premiado Sicredi Interestados, 40 anos. Associados já estão concorrendo a duas Oroch, duas Hilux e 40 cartões de 10 mil reais cada. Acesse o perfil @sicredi.interestados e saiba como acumular mais chances de ganhar. Sicredi Interestados, 40 anos. A gente celebra e conquista juntos. Sicredi é ter com quem contar. Para todo gaúcho dormir bem neste inverno, o Governo do Estado promove a campanha Aquece RS. O inverno já chegou, tá na hora de doar fronha, lençol, toalha bem fofinha e também coberta triquentinha. Vem, vem ajudar agora a deixar o frio lá fora. Precisamos arrecadar lençóis, fronhas, toalhas de banho de rosto, além de cobertores para aquecer e dar conforto a quem mais precisa. Divulgue, incentive, doe e vamos juntos ajudar a aquecer todos os gaúchos hoje e no futuro. Acesse defesacivil.rs.gov.br e saiba como doar. Aquece RS, uma campanha do Governo do Rio Grande do Sul. A solidariedade nos une. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Confira as ofertas de inverno das farmácias São João. Bolsa de água quente Anabe por R$ 24,90. Semigripe Cimed com 10 cápsulas por R$ 7,99. Nebulizador Onron compressor a partir de R$ 119,90. Xarope Spec Legrand com 120 ml por R$ 29,90. Precisou? Tem nas farmácias São João. Compre na loja, no site ou no app. Chegou o Festival do Cartão Luiza na Magalu. Neste final de semana você garante ofertas imperdíveis com 24 vezes sem juros no Cartão Luiza. Galaxy A6 por apenas 10 vezes de R$89,90 sem juros no Cartão Luiza. Geladeira Electrolux Inox 480 litros, R$ 278,00 sem juros no Cartão Luiza. Smart TV QLED TCL 55 polegadas com até R$ 300,00 de desconto em cupom. E tem mais, você ainda aproveita um delicioso café da manhã nas lojas participantes. Corra pra Magalu mais próximo de você. Promoções válidas até dia 6 de julho ou enquanto durarem os estoques. Festival Cartão Luiza, para economizar e sair com tudo. Em Pelotas, na rua Andrade Neves, 1967, em frente à Galeria Malcom. Tem o Magalu, tem o Magalu. Está no ar, Bom Dia Zona Sul, a informação que move as manhãs da nossa região. De segunda a sexta, nas rádios Tupanci e Difusora FM 106.3. Bom Dia Zona Sul, conectando você ao que acontece na nossa região. Horas mais 6 minutos, manhã de sexta-feira, 4 de julho de 2025, e é com imenso prazer que eu anuncio que começa agora o Bom Dia Zona Sul, e quem fará a abertura oficial é minha colega Marcela Soares, aqui ao meu lado, no estúdio 504, do edifício sede da Associação Comercial aqui em Pelotas, do grupo Nossa Zona Sul, composto pela Rádio Tupanci AM 1250, já, 96.7 no FM e Difusora 106.3 FM lá em Arroio Grande, sede em Arroio Grande, cobertura de 6 municípios. Daqui a pouco a Marcela já conta tudo. Bom dia! Tenha o prazer de abrir oficialmente esse Bom Dia Zona Sul de hoje. Que responsabilidade, hein, Sérgio? Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira, hoje aqui com muita alegria, nos estúdios, né, podendo estar pertinho aqui, acompanhando, né, com vocês, diretamente de Pelotas, uma edição especialíssima na nossa programação de hoje, comemorativa, festiva, e aqui, mais uma vez, eu quero, né, já saudar os nossos ouvintes, que estão sempre ligados, agradeço, né, o carinho recebido também. Ontem, Sérgio, eu não consegui nem mandar todas as mensagens, sim, né? Porque a interação durante o Bom Dia Zona Sul foi muito grande, um carinho, né, com a gente, ali os ouvintes acompanham, e quando a gente solicita ali, manda aquele registro, como é que tá a temperatura, na hora o pessoal já responde. Isso tem sido maravilhoso, né, essa construção do Bom Dia Zona Sul em toda a nossa região, né, com os nossos municípios de cobertura, e hoje aqui, nessa edição de sexta-feira, em Pelotas, né, onde nós teremos daqui a pouquinho já, não vou dar spoiler pro pessoal, né, mas daqui a pouquinho a gente já vai começar essa comemoração do Hora Marcada, né, essa programação especial desta manhã, e com isso, já para dar o start, né, como não poderia ser diferente, registrar aqui Pelotas neste momento tem temperatura na casa dos 6 graus, né? E o sol já começa a aparecer por aqui. Que rica sexta-feira que está se preparando, hein, Sérgio? Agora tu tens a ideia. Eu tenho essa, né, visão maravilhosa. Da visão que a gente tem do quinto andar aqui, né? Um dia lindo, lindo. E hoje nós não estamos fazendo rádio. Aliás, RAD, rádio à distância. Hoje é presencial, né? Presencial. E Marcela, eu gostaria de, confesso, gostaria de ter mais tempo para verificar as mensagens no Facebook, no YouTube. O pessoal de Erval comentou, sim, no Facebook da Tupanci, que nos ouve, nos acompanha. Florianópolis, tem ouvintes de todos os lugares. E para quem nos ouve, né, aqui pelos 1250 da Tupanci, quem quer vir dar um beijo, conhecer a Marcela, conversar com a Marcela, daqui a pouquinho estaremos com transmissão em live, ao vivo, pelo YouTube e o Facebook, ali do Café Aquários. E aquele café que a Marcela fala todos os dias, hoje eu vou oferecer para ela aqui, né, um café do Café Aquários, no coração da cidade de Pelotas. Estaremos aí com uma programação comemorativa, né, dos 9 anos do programa Hora Marcada, que eu apresento das 9 às 10h30. Lá a gente preparou também um cenário com imagens de todas, algumas tá coberturas ali, que o programa fez, né? E acho que vai ser muito legal, porque é uma forma da gente estar próximo da comunidade. Sim. Não há como fazer um programa aqui nos estúdios com muita gente, né? Sim. Então a gente leva a rádio pra rua, a gente leva a rádio até os nossos ouvintes, além do rádio, além das redes sociais, mas presencialmente ali no Café Aquário, que a gente já quer, nós queremos também, em nome da Rádio Difusora, depois vou fazer lá, a Rafaela não deixa eu esquecer, o agradecimento ao seu Ramiro e ao Carmino, né, proprietários do Café Aquário, que gentilmente nos cederam um espaço ali, que é um espaço comercial, né? Sim. E o café já está lotado, já está cheio de gente lá. Não, a gente chamou o pessoal para tomar um cafezinho e, né, a resposta foi muito positiva. É verdade. E quero também aqui, né, também a gente falou várias localidades e além fronteiras também, Sérgio. O pessoal do Uruguai interage muito com a gente, né? Isso eu acho fantástico, que as redes nos possibilitam, né, que o pessoal, onde quer que esteja, está acompanhando tanto a Tupanci como a Difusora, né, e participando, interagindo. Então, essa construção é muito bacana e nós, né, a gente também, a gente precisa disso, porque esse é o contato, é o ouvinte, né, que nos move, a notícia, enfim, sempre o ouvinte ali em primeiro lugar. E hoje, então, já que teremos uma edição especialíssima, né, a gente já, para dar esse start aqui, 8h16, né, agora conferindo aqui a hora certa, 8h16, sexta-feira ensolarada aqui na região sul, Arroio Grande tem temperatura na casa dos 6 graus, Pelotas também, hoje é a média, né, das temperaturas, pelo que eu estava observando aqui, olha, Rafa já, 8h12. Eu ia dizer que família desunida, ali na TV 8h09, no agora, meu 8h12. Agora o meu aqui também bateu 8h12, 8h12 também, tá, né, 8h12. Já a gente vai fazer a previsão do tempo, saber como é que fica, se essa onda de frio de fato vai se despedindo, né, vai dar espaço aí para dias mais a menos, né, por aqui. Mas agora já convido, né, Sérgio, vamos com as nossas manchetes de hoje? Vamos lá. Iniciando então, homem é preso em Canguçu por descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira. Naufrágio em São José do Norte deixa 2 mortos e 2 desaparecidos. A Marinha investiga as causas. Arroio do Padre garante recursos para a recuperação de estradas vicinais. Pelotas se prepara para receber a 14ª edição do Festival Internacional Sesc de Música. Hugo Calderano é barrado nos Estados Unidos por ter visitado Cuba. Pelotas sediará a plenária das juventudes do Bioma Pampa em julho. Estas e outras notícias você confere a partir de agora, com muito mais detalhes, no nosso Bom Dia Zona Sul, que está apenas começando. Um homem de 22 anos foi preso na tarde desta quinta-feira em Canguçu. Ele teve a prisão decretada por descumprir medida protetiva e agredir a ex-companheira. O caso ocorreu no último dia 24 de junho. De acordo com a investigação da Polícia Civil, o suspeito abordou a vítima na rua, mesmo com ordem judicial que proibiu o contato. Durante a abordagem, ele ameaçou com uma faca, desferiu uma cotovelada no rosto da mulher e levou seus documentos pessoais. A prisão preventiva foi solicitada pela equipe do delegado Luciano de Souza Cabreira, que destacou a gravidade do caso. O histórico de reincidência do agressor e o risco à integridade física da vítima, né, também contribuíram para esta prisão. O pedido foi aceito pelo judiciário. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao presídio estadual de Canguçu, onde segue à disposição da justiça. E ainda trazendo aqui a gente já nessas primeiras informações dentro das nossas manchetes, né? Infelizmente, trazer os detalhes, né, sobre a tragédia que aconteceu nas águas da Lagoa dos Patos. 2 homens morreram e outros 2 continuam desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação de pequeno porte em São José do Norte. As vítimas fatais foram identificadas como Emerson Araújo da Silveira, de 32 anos, e Giovanni Arruda Garcia, de 48. O corpo de Silveira foi localizado preso a uma rede de pesca na região conhecida como Vila das Capivaras. Já o corpo de Garcia foi encontrado na manhã da quinta-feira, de acordo com as informações do delegado Ronaldo Coelho. A embarcação, um caico com 4 tripulantes, teria saído rumo a Pelotas e o acidente ocorreu na quarta-feira, dia 2. A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, segue apoiando as buscas junto ao Corpo de Bombeiros e já instaurou um inquérito administrativo para investigar as causas e circunstâncias do naufrágio. As buscas pelos dois tripulantes que permanecem desaparecidos continuam nesta sexta-feira. 8:16. Vamos à previsão do tempo? Olho no tempo. A previsão do dia chega agora no Bom Dia Zona Sul. Pelotas registra 5,3 graus de temperatura, umidade relativa do ar em 98%, né? A sensação térmica de 5,3. Nós teremos aqui um dia que segue aí com temperaturas um pouco seca, um pouco úmida em razão da cerração. A cerração é essa nebulosidade que paira em alguns pontos do estado, né? Que são partículas de água suspensa e que provavelmente se transformarão em chuva na semana que vem ou a partir do final de semana, né? Os modelos, né, estão prevendo chuva para a semana que vem. Mas seguiremos nesta onda, digamos assim, de frio pela manhã, né? Uma amplitude térmica a partir das 10, 11 horas, até as 4 da tarde, aumentando as temperaturas, podendo chegar aí entre 15 e 20 graus, e depois o frio retoma. À tarde, Marcela Soares. Ah, este frio, Sérgio, né? Este frio, esta cerração, né? Mas então, eu estava aqui observando também que a gente já deve ter um aumento de nebulosidade, né? Já no sábado, especialmente. Temperaturas, como tu colocou, a gente vai ter vai ser um pouquinho mais ameno, mas ainda assim, né, as primeiras horas do dia, madrugada, né, com temperaturas ali entre 5 e 6 graus aqui para a nossa região sul. Tendência, né, para o sábado, então, a expectativa é de nuvens baixas, predominantes ao longo do dia, sem aberturas significativas de sol. Temperatura oscilando entre 5, né, a mínima, e 16 graus, até 17 graus aqui na nossa região para o sábado. E, né, claro, a gente segue naquele esquema que tem que andar com um casaquinho, depois vai, descasca um pouquinho, né? Depois a tardinha esfria novamente. E o domingo também, a gente deve ter um quadro já um pouquinho melhor a partir da tarde, com maior abertura de sol, né? E temperaturas variando entre 9 e 18 graus, né, para o domingo 6 de julho. Então, final de semana ainda com algumas, né, com um pouco de nebulosidade ainda, né, com um friozinho também, pelo menos nas primeiras horas da manhã, e essa cerração que persiste, né? Hoje, novamente, né, o começo, até agora pouco, ainda tínhamos bastante cerração, essa umidade que está no ar, né? Agora eu estava observando, está marcando 95% a umidade relativa do ar, Arroio Grande, né? Aqui 98%, pois é, então muita umidade que a gente tem, né? É água suspensa no ar. Exatamente, exatamente. E esse combo, né, para o final de semana, que a gente deve ter um certo aumento de nuvens também, já nos preparando, né? Porque parece que teremos, então, um retorno de chuvas, como tu colocou, né, Sérgio? Eu só estou triste que eu esqueci de pedir para a Marcela trazer o violão, né, para dar uma palhinha lá no Café Aquários hoje, né? Claro, porque aí a gente chama Marcela Mescalina. Marcela Mescalina. Mas não vai faltar oportunidade, não vai faltar oportunidade. Bom, mas da música pro esporte, exatamente, né? Local onde as torcidas muito cantam, né? A gente vai chamar agora o comentário do nosso colega André Miller. Bola rolando, emoção no ar. No Bom Dia Zona Sul, quem traz os destaques do esporte é André Miller. Fique ligado. Alô, amigos. Um grande abraço a todos que nos acompanham nesta sexta-feira. Sextou, né? E sextou com festa para a Rádio Tupanci, com esta data importante, 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Mas mais importante do que isso, dia de mais um aniversário do Hora Marcada com meu amigo Sérgio Correia. Parabéns e que venham muitos e muitos outros anos deste programa que veio para ficar na programação da Rádio Tupanci e que abrilhanta sempre as manhãs da nossa Zona Sul, né, com teu brilhantismo, com a tua qualidade, com a tua capacidade aí de comunicar e prestar serviço a nossa comunidade. Estamos juntos nesta programação e com certeza estaremos juntos por muito tempo. Parabéns também à Rádio Tupanci por abraçar sempre a comunicação de qualidade. Falando sobre futebol, o Brasil joga no domingo contra o São Luís. Talvez a última cartada, ainda pensando em classificação à próxima fase. Mesmo vencendo, a situação ainda não será fácil, porque tem 5 pontos em relação ao adversário, e aí vai depender desse resultado paralelo do Marcílio Dias, que até acredito que não vá vencer nesta rodada. Pelo menos é a lógica dentro do que vem apresentando a equipe catarinense. Mas o Brasil precisa fazer o seu papel até o final, né? Jogar, pensar jogo a jogo e quem sabe buscar esse resultado no domingo 3 da tarde com a equipe da Tupanci acompanhando como sempre, né, com Edson Luiz, com Eduardo Torres, com o Tony Teixeira e no plantão o Sidney Cueixo. Hoje também teremos aí, mais tarde, 2 jogos importantes das equipes brasileiras no Campeonato Mundial de Clubes. Tem o Fluminense enfrentando o Al Hilal, que é da Arábia Saudita, né, um mercado não tão potente em termos de resultados no futebol, mas muito potente financeiramente. O investimento é imensurável, né, comparado até ao investimento europeu, e derrubou um gigante chamado Manchester City, né, de nada mais nada menos do que Pep Guardiola. Então toda a atenção do Fluminense, do Renato Gaúcho, para esse jogo que não vai ser barbada. Claro que é melhor do que enfrentar o Manchester City, pelo menos em tese, né? E o outro confronto do Palmeiras contra o Chelsea, uma equipe muito forte, né, que poderá ter o João Pedro revelado pelo Fluminense e que ganhou destaque na Europa, recentemente contratado, e que há pouco tempo vestiu também a camisa da seleção brasileira. São bons jogos de acompanhar. Depois, amanhã, teremos os enfrentamentos europeus, 2 grandes jogos, jogaços, né, de Real Madrid e Borussia Dortmund, de Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, 2 jogaços. Mas claro que a gente vai dar uma atenção especial para as equipes brasileiras em campo. Daqui a pouco estarei na programação da Tupanci, nesta programação festiva direto do Café Aquários. Um grande abraço a todos, mais uma vez parabéns, Sérgio, e estamos juntos, seguiremos juntos, daqui a pouco eu volto. Um abraço. Obrigado aí ao André, né, pelas considerações, pelos parabéns ao programa, muito obrigado, querido André, que é o chefe da equipe esportiva aqui da nossa Tupanci. Maravilha, né? E também, já seguindo aqui com essa interação, ampliando informações, a gente vai agora a Jaguarão, onde Arion Moreno traz as notícias, né, da fronteira nessa manhã de sexta-feira. Bom dia, Arion. Muito bom dia, Sérgio. Muito bom dia, Marcela. Satisfação estar falando com vocês aqui direto para o Bom Dia Zona Sul, da cidade de Jaguarão. Ah, essa semana, acompanhamos aí nos mais diversos meios de comunicação da região e também do estado, o movimento que acabou acontecendo aqui em Jaguarão, em função aí de uma operação praticada aí pela Polícia Civil e também com a Brigada Militar, onde nós tivemos 6 mandados de prisões cumpridos e efetuados com sucesso, sendo 4 prisões masculinas e 2 prisões femininas. As presas acabaram sendo conduzidas para a penitenciária estadual de Rio Grande e os homens acabaram sendo conduzidos ao presídio estadual de Jaguarão. Ao longo da operação, uma informação já foi repercutiu, nós tivemos um óbito, né? Tivemos um homicídio, onde um confronto que teve entre um dos personagens que estava com mandado de prisão também, acabou entrando em confronto a tiros com os órgãos de segurança e acabou vindo a óbito. Porém, isso são desdobramentos de um trabalho que é executado pelos órgãos de segurança do município de Jaguarão no combate ao tráfico de drogas, principalmente ao tráfico internacional de drogas. Também, ao longo do dia de hoje, tá, nós tivemos aí outras prisões, acabaram acontecendo aqui na nossa cidade, por por prisões em flagrantes e também prisões que foram estavam com mandado de prisão em andamento, aguardando o seu cumprimento. Hoje o presídio estadual do Jaguarão está com uma população carcerária de aproximadamente 100 apenados, 100 apenados, é um estabelecimento que atende aí a cidade de Jaguarão, Arroio Grande e Erval, está acima da sua capacidade normal, mas tem atendido aí, tem trabalhado conjunto aí com os órgãos, demais órgãos de segurança do nosso, da nossa fronteira, do nosso município. O programa de sexta-feira era um pouco da repercussão desse fato que aconteceu nessa semana, dessas prisões, no combate aí ao tráfico de drogas, da atuação dos órgãos de segurança nesse trabalho. Então, esperamos que tenhamos uma semana mais, final de semana mais tranquilo, até porque tem trazido repercussões ao longo das semanas envolvendo aí e colocando em evidência o município de Jaguarão. Um grande abraço a todos vocês, me despeço e a gente volta na próxima semana. Muito obrigado, Arion, nas informações de Jaguarão, também aqui no Bom Dia Zona Sul, fazendo este giro, né, pela nossa região, pelos acontecimentos desta sexta-feira. Bom, o Bom Dia vai para o seu intervalo, aquele momento, né, eu já vou aproveitar para pegar aquele café especial que o Sérgio está prometendo por aqui e voltamos em instantes. Você vai poder também nos acompanhar em live nas nossas plataformas digitais. Já, já! AM 1250, em breve no FM 96.7, uma emissora do grupo Nossa Zona Sul. Tupanci 66 anos, a rádio que te ouve. Agropecuária Salaberry, desde 1994, abastecendo as cidades de Pelotas, Jaguarão, São Lourenço, Santa Vitória do Palmar e Arroio Grande com produtos agropecuários, pet shop, ferragens e bazar. Agropecuária Salaberry, o único lugar que você precisa passar antes de ir para a fazenda. Em Pelotas, Avenida Fernando Osório, 1531 e Marechal Deodoro, 713A. Chegou o Festival do Cartão Luiza na Magalu. Neste final de semana você garante ofertas imperdíveis com 24 vezes sem juros no Cartão Luiza. Galaxy A6 por apenas 10 vezes de R$89,90 sem juros no Cartão Luiza. Geladeira Electrolux Inox 480 litros, R$278 sem juros no Cartão Luiza. Smart TV QLED TCL 55 polegadas com até R$300 de desconto em cupom. E tem mais, você ainda aproveita um delicioso café da manhã nas lojas participantes. Corra pra Magalu mais próximo de você. Promoções válidas até dia 6 de julho ou enquanto durarem os estoques. Festival Cartão Luiza, para economizar e sair com tudo. Em Pelotas, na rua Andrade Neves, 1967, em frente à Galeria Malcom. Neste domingo, tem futebol. O Chavante em campo. E o grupo Nossa Zona Sul, Rádio Tupancê e Rádio Difusor de Rio Grande, presente mais uma decisão do Grêmio Esportivo Brasil. Brasil!

redes sociais da Tupanci. Bom dia a todo o sul do Rio Grande do Sul. E agora estamos juntos, eu que e a Marcela aqui, hein? Direto do Café Aquários. É, que gostei essa mudança, hein? Rapidinho a gente já aparece aqui no café, já com transmissão ao vivo. Bom dia para quem está nos acompanhando agora nas redes também, né? Sintonizados com a gente no rádio, na internet, no YouTube, nas plataformas digitais de modo geral. E eu já estou só esperando meu cafezinho, Sérgio. Eu sei que já está chegando já, aqui, já, né? Para a gente seguir o Bom Dia Zona Sul, já nesse clima especial dessa sexta-feira. Estamos aqui, né, no coração de Pelotas, no coração do Centro Comercial de Pelotas, Café Aquários. Não poderia ser diferente, né? Uma comemoração do Hora Marcada, uma programação especial da Tupanci aqui no café. Que né? já vai estar no 96.7. Né? É surpresa, a gente nem vai divulgar. Vai lá todos os dias, mas o pessoal já sabe onde é que é que tem que sintonizar. Já o pessoal sabe já que é no 96.7. Marcela, que coisa boa te receber em Pelotas, para que a comunidade pelotense, né, possa estar junto de nós aqui, a rádio, num local, né, comercial, mas num dos locais mais populares de Pelotas. E tu estás aqui junto com a gente porque o pioneirismo do Bom Dia Zona Sul nos deixa muito feliz, né? Duas emissoras aqui da região, né, fazendo esse trabalho, esse jornal conjunto, né, transmitindo. Eu sempre digo, gente daqui falando para gente daqui. Melhor definição, Sérgio, porque essa é a proposta, né? O Bom Dia Zona Sul tem essa característica. Nós temos as equipes espalhadas, né? E os nossos repórteres, né? Toda essa produção que também está por trás dessa programação de hoje, todos os dias. Ali o pessoal já sintoniza com a gente a partir das 8 para saber mais sobre os acontecimentos daqui, o que é notícia na Zona Sul, né? Passa pela nossa programação. Então, enquanto a gente estava aqui só abrindo o programa, eu já estava recebendo mensagem no WhatsApp. Sério? Aqui. Sim. Que olha, que tá chegando nosso café, Sérgio. Olha aqui. Fique à vontade. Fique à vontade, por favor. Muito obrigado. Muito prazer aqui participando com a gente. Um imenso carinho. Como é o nome do amigo? Paulo Rogério, Paulo, nos obrigada. Servindo aqui um café. Do Café Aquários. Agora sim, né? Eu tô sempre falando desse cafezinho, né? No coração tô de Pelotas. Tô sempre falando, né, desse cafezinho. No coração, né, de Pelotas. Meio a meio. Meio a meio. Né? Adoçante pode ser. Né? Aí, ou puro, olha... certo? Seria puro, né? Café, pois é, a gente o meu não... é puro, meio a meio, mas é puro. Vamos deixar puro aqui. E Sérgio, uma coisa também pro pessoal, né, quem tá chegando agora no rádio entender, né? O ambiente aqui, a gente está transmitindo direto do Café Aquários, então o pessoal está ouvindo, está acompanhando toda essa movimentação também, sim, né? O fluxo das pessoas estão aqui prestigiando com a gente, maravilhoso, né? Maravilhoso. O pessoal para um pouquinho para olhar, para acompanhar essa produção de perto, né? Poder ver esses bastidores, né? É muito legal, isso, né? E o público ouvinte... E também os internautas, esse aqui não precisamos mais. Tá ótimo, esse obrigado, aqui Paulo. Obrigado, amigo. Obrigado, Paulo Rogério, nos servindo aqui. Bom, também não podemos esquecer de agradecer aqui ao Carmino e ao seu Ramiro, os proprietários do Café Aquários, que gentilmente nos cederam este espaço aqui. Claro que a gente modifica a rotina de todo mundo, né? Modificamos a rotina de todo mundo, dos clientes, das pessoas que chegam aqui, dos atendentes, mas, né, para integrar a Zona Sul, e o Café Aquários hoje é o ponto de integração. Né? Por isso a gente agradece imensamente, né, Marcelo? Muda um pouquinho a rotina, mas é no sentido do pessoal tomar o cafezinho nos acompanhando, sim, né? Ao vivo, sim, ao vivo. E né? Para vocês que nos acompanham no YouTube e no Facebook, os nossos estagiários e comandados aqui pela Rafaela Stark. Chega aqui, Rafa. Chega aqui para a Rafaela, tá sempre ali, ó, nos puxa, bastidores. Puxa a cadeira aqui, chega aqui. Aí. A Rafa vai sentar um pouquinho junto com a gente aqui. Rafa, os nossos estagiários estão fazendo aí imagens, né? Imagens para que quem não acompanha esta câmera em ângulo aberto aqui comigo, com a Marcela, possa acompanhar nas redes sociais, né? o entorno nosso aqui, as pessoas que estão no balcão tomando café, não é isso? Exatamente, a gente tem aqui uma equipe de estagiários hoje que estão se dedicando tanto para ficar na produção por fora das câmeras quanto aqui nas imagens. Aqui a gente tem a Marina Zene com a gente, ela está nos ajudando para deixar aí o Instagram bem abastecido para todo mundo acompanhar de qualquer lugar tudo o que está acontecendo nessa programação super especial da manhã aqui do Bom Dia Zona Sul, da manhã da Tupanci, e logo mais tem hora marcada recheado de presenças incríveis, né, Sérgio? Vamos até as duas, né? Hein? Com direito a café da manhã, almoço e sobremesa. Aí. Exatamente, vou aqui roubar uma aguinha de vocês, que eu tô com um pouquinho de sede. Pode, eu volto roubar. Ali pro meu trabalho. Gente, obrigada. Essa é a nossa produtora, Rafaela Stark, jornalista, que comanda aqui a equipe de produção. Marcela, tu nos conduz aí, ó. Ah, gente, é que eu acho que tá tão bom o nosso papo, né? E é uma programação especial aqui também, né? O pessoal que tá nos acompanhando na Difusora, integrados aqui com a gente, nas nossas redes também da Difusora, né? Pode acessar ali e também acompanhar a nossa transmissão ao vivo. Também, Sérgio, para quem está nos vendo na live, né? Tá tudo preparado aqui para comemorar, sim, né? Olha aqui. É, aqui, gente, não tem que comentar, né? Os registros aqui, vários momentos do Hora Marcada. Das, né? Diversas coberturas do Hora Marcada, carnaval, a construção da ponte do Exército, aquela ponte móvel na Colônia Z3, aqui a cobertura das eleições, debate. Um evento de segurança pública, cujo palestrante foi o Caco Barcelos, ações sociais do programa, também temos imagens aqui de cobertura das enchentes, do Festival Internacional Sesc de Música, da pandemia também, trabalho e do estúdio amplo antigo da Rádio Tupanci, né? A gente fez um apanhado aqui para trazer para quem estiver aqui, né? Agora, eu quero propor a Marcela, que vai estar aqui durante toda a programação conosco, né? Seguinte, você que está aí, olha aqui, ó, dá um likezinho ali, manda mensagem. Hoje a comenta, gente quer superar, comenta tudo, comenta tudo, né? Comenta, dá um like, nós queremos superar todos os likes, todos os comentários. É isso aí, já fazendo esse chamamento, sim, né? Pode comentar à vontade, marca o pessoal para acompanhar essa transmissão ao vivo com a gente, né? E Sérgio, assim, já pra, agora 8h42, né, a gente, voltando um pouquinho para o Bom Dia Zona Sul, sim, porque já a gente entra então na programação do Hora Marcada, mas eu vou aproveitar que tu comentastes a respeito do trabalho de cobertura também do Festival de Sesc, né? Sim. E nós já estamos aqui, né? O festival, na sua 14ª edição, já está em fase de preparativos, né? Então estão abertas, estarão, né, abertas a partir do dia 10 de julho as inscrições para a 14ª edição do Festival Internacional Sesc de Música, que acontece entre os dias 19 e 30 de janeiro de 2026, aqui em Pelotas. Esse evento, né, que é grandioso e sempre traz, né, muita gente aqui para a cidade, muitos músicos, muitos artistas, né? Ele é promovido pelo Sistema Fecomércio, RS Sesc, com o apoio das instituições locais, né? E é um dos maiores encontros de músicas, né, e de concerto da América Latina. Então, aqui já numa projeção, ele deve reunir professores de 13 países, né, e oferecer também bolsas integrais e parciais, né, para músicos com formação avançada já a partir dos 14 anos. As inscrições, como eu disse, elas começam no dia 10, vão até 6 de agosto pelo site sesc-rs.com.br/festival. A seleção exige, né, ali, né, para participar, o envio de um vídeo e também do currículo artístico. Além dos cursos, o festival terá uma programação gratuita nas escolas, hospitais, teatros e outros espaços públicos aqui de Pelotas. Então, em 2025, mais de 45 mil pessoas acompanharam as apresentações, já deixando muita expectativa para 2026. É sempre um grande espetáculo, né? É toda a programação, lindo, né? Guarani, toda a programação. Lotado, Praia do Laranjal lotado. Mercado ano, público. Mercado público. Esse ano, Marcela, foi muito emocionante, né? O espetáculo na Praia do Laranjal. Por quê? Porque foi um local que o ano passado, né, havia sido invadido pela água, né, um cenário de caos, de tristeza, e aí estar ali, eu que andei de barco no local onde estava, né, montado o palco, a memória me levou de volta, fiz essa viagem, né, e a gente lembrando de tudo que aconteceu e naquele momento ali, a música, né, porque a música nos ajuda a superar muita coisa. Tu ressignificar é a música, né? Aqui, exato, né? Exatamente. É uma reconstrução, tu dissesse bem, é ressignificar, né, a tristeza, os fatos negativos, né, exato, ressignificando-os em coisas positivas. Né? Isso é maravilhoso, maravilhoso. A música é poderosíssima, né? E o festival é uma possibilidade de, das pessoas terem contato também com a música, né? De orquestras, enfim, com outros instrumentos, né? Outros artistas de vários países, enfim. É uma troca, né? E uma oportunidade mesmo, eventos gratuitos, né? Então, fica aqui, a gente já reforça, né, Sérgio, tu que trabalhasse já, estão fazendo essa cobertura, né? Em todos os festivais, tá, todos, viu? Não, todos. Não perdesse nenhum. Não, todos eles. Uma das primeiras entrevistas que o maestro Evandro Maté e toda a equipe do Parada, que vai estar aqui hoje, no Hora Marcada com a gente. Que bacana. Né? Uma das primeiras entrevistas eles concedem à Rádio Tupanci. Porque a gente é muito parceiro, né? Sim. E no Guarani eu vou a todos os espetáculos. Tem que aproveitar, né? Isso, tem que aproveitar, porque, assim, Pelotas tem uma tradição musical muito forte. Nós temos aqui, né, muitos artistas, desde aqueles que fazem música de câmara, como a gente diz, artistas populares, uma grande variedade de gêneros musicais. Pelotas tem essa efervescência cultural, né? Aqui a nossa região é muito rica como um todo. Então, esse festival, ele vai consolidando, né? Coloca aqui a cidade nesse roteiro e possibilita para toda a sua população, além das oficinas, né? Os belos espetáculos. Então aqui a gente registrando a importância, né? E já confirmando, gente, a partir do dia 10 de julho, os músicos que sejam interessados, então, integrar as atividades ali do festival, a partir do dia 10, começam as inscrições para a próxima edição, janeiro de 2026. Já que a gente está falando em arte, né, a Prefeitura de Pelotas, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, promove neste sábado, dia 5 de julho, a primeira etapa do Circuito Pelotense de Ginástica Artística. O evento será no Ginásio Municipal da Educação, a Rua Álvaro Chaves, né, 2000, com abertura dos portões às 7 horas e 30 minutos. Esse é o barulho do café aqui da máquina. É a vida acontecendo. Moendo, né? Café, exatamente. Né? Você acompanha aqui, tá bem? Bom, a etapa, a abertura dos portões às 7h30 da manhã. A etapa inicial é organizada pelo projeto de ginástica artística em parceria com 6 outras entidades da cidade, incluindo colégios e grupos culturais. Estão previstas apresentações de cerca de 300 atletas em 4 aparelhos: salto, barras paralelas assimétricas, trave de equilíbrio e solo. Todos os participantes receberão medalhas e de participação. É uma ótima oportunidade para prestigiar os talentos locais da ginástica. Exatamente o que a Marcela falou há 2 minutos atrás, né? Talentos locais. Nós temos talentos em todos os cantos. Exato, né? Eu falo aqui, já que estamos falando para Arroio Grande, para toda a região, eu lembro sempre dos talentos do futebol, que Arroio Grande contemplou Pelotas, né? O zagueiro Silva, do Grêmio Esportivo Brasil, A gente o Eduardo foi zagueiro do Pelotas, o Osvaldo, né? Osvaldo Brito foi goleiro do Farroupilha, o Murilo, que jogou por aqui também. Tem muita gente. E o próprio Oscar Falcão, que chegou exatamente a jogar até no Rio de Janeiro. É, né? Pai do nosso querido colega Otávio Falcão. O Otávio estava até interagindo aqui comigo já, que o Otávio também, né? Nosso colega, sempre reforçando aqui o time do Bom Dia Zona Sul. Mandar um abraço para ele. E, Sérgio, essa é como tu colocou, né? A nossa região, a gente falou um pouquinho dos talentos artísticos, né? Mas esportivos, toda a nossa região. Às vezes, né?